daquela canção. Logo alguém começou a falar de um grande amor. Vocês. Quando Jesus tocou em mim, eu provei um novo sentimento. Nunca senti amor assim. Não vou esquecer este momento jamais, porque foi bom demais. Coerentes. Eu só sei que amo.